WebGM 747, posição número 9. Puxa, funcionário. Autorizado no 9, WebGM 747, chame táxi, senhor. Quanto táxi, 747. Só fundo espera da 28, gol no 604. Pronto para decolagem, senhor? Afirmativo. Passa a linhar, gol no 604. Gol no 604, autorizado a alinhar e decolar, pista 28. O vento agora é de 2 a 0 graus, com 0,5 nós, ou no 0 ou no 5 KNH. Livre a linha e decolada, 28, com 0 no 5, gol no 604. O 4006, autorizado ao final ILS, pista 28, informe estabilizado. Autorizado, final ILS da pista 28, informarei, 4006. 8, senhor, irá acionar na posição, aguardando para o pushback, senhor. Irá efetuar o push somente após o início do táxi do Boeing da Webjet, que já iniciou o push no 9, senhor. Ok, aguardando o Webjet, então, está 365. Webjet 6727, pronto, ponto de espera da 28. 6727, ali mantém pista 28. Ali mantém 28, 6727. Uno 604, decolado aos 36. Chame agora o controle em 119, decimal 8, senhor. Bom voo. 198, 604. Controle Salvador, boa noite, chegou no 604. Boa noite, gol no 604, contato rodando decolagem, saída Aron, suba ao nível 410. Sobe para o 410, saída Aron, gol no 604. Esquina K1 no 0, 1 no 4. Autorizado ali, decolada 28, no 0 no 4, 6727. Torre Web 6747, está pronto para o táxi. Uno 37 a bordo, 13:50, confins. Torre 6747. Copiado, senhor, tem táxi aprovado via pátio principal Juliette Alfa até o ponto de espera Taxiway Golf, que negal no 0 no 4 agora. Chame pronto para decolagem, ponto de espera pista 28, 6747. Ótimo, senhor Juliette Alfa Golf, chama ponto espera pronto, 1014 no Juliette, 47. 3565, em coordenação com a equipe de solo, após a passagem do Webjet retaguarda, livre pushback, chame táxi, está 3655. Após o Web, está autorizado, push funcionamento, sente está 3655. Objeto 6727, decolado aos 38. Chame agora o controle 1 no 9, decimal 8, senhor. Bom voo. 19-8, obrigado. 6727. Sai, decolou, passando 1400 pés nas costas. 6727, contato radar, saída Gole, suba nível 240. Agora é 240, 6727. Azul 4006, chame torre 183, bom pouso. 183, obrigado. Tráfego avistado, ajuste agora no 014. Tem pouso autorizado, pista 28, pista molhada. E vento agora de 230 graus com 05 nós. Azul 4006. 4006. Azul 4006 no solo aos 41, taxi até o final da pista, senhor, na cabeceira no zero, curva à esquerda, livre pela Bravo ou Charlie, e taxi via Alfa, reporte para ingresso no taxi Juliette nesta frequência, Azul 4006. Bravo ou Charlie, taxi via Alfa, reportaria Juliette, 4006. Correção, senhor, tem livre Bravo ou Charlie, Alfa, ingresso na Índia, portão 01, senhor. Charlie Alpha India 01. Para o táxi, o TAM 365521 a bordo, 4 horas e 20, eu tenho no galeão. Zero 21 4 e 20, galeão, confirma, senhor? Confirma. Copiado. Tem táxi aprovado via Pátio, Juliette, Alfa, até o ponto de estrada da Taxiway Golf, que é legal no 014 agora. Chame pronto para decolagem de pontos para a Taxiway Golf, TAM 3655. Ajuste no 014, autorizado o táxi, Pátio, Juliette, Alfa, ponto de estrada na Golf, chama pronto, 3655. Webjet 6727, chame Recife, frequência 1288, alterna 1264. 288-264, obrigado. Próximo ponto espera, 6747. Objeto 6747, autorizado alinhar e decolar, pista 28. Vento agora de 230 graus, 08 nós, 1014 QNH. Alinha e decola, 6747, 1014, obrigado. Objeto 6747, decolador de Salvador 247. Chame agora o controle em 19.8, senhor. Tenha um bom voo. Jet 6747, contato radar, sede a Gol, suba nível 340. Gol 340, web 6747. Torre Salvador, está 3655, próximo a Golf, pronto. 3655, autorizado a alinhar e decolar, pista 28. Vento agora de 210 graus com 10 nós. Autorizado a alinhar e decolar, pista 28. Sente, está 3655. Mas você está confirmando uma manobra de uma 8, por favor. Três, três, zero, cinco, chama na frequência 19.8. Salvador, é o TAM 3305 em 1198. Boa noite, TAM 3305, identifique. Chegada é a cara e desça para 2000 pés, 1014. Informe estabilizado na final ILS, pista 28. Positivo, identificou 2000 na cara com 1014. Chamará estabilizado o ILS para 28. Depois da hora. Decolado ao 50. Chame agora o controle em 199.8, senhor. Tenha um bom voo. 198-3655, obrigado. Bom domingo. Controle Salvador. Boa noite, está 3655. Decolou perfil da Gol e passou 2000. Boa noite, tá 3655, contato radar, saída Gol em subnível 380. 380, sim, está 3655. Objeto 6747, chama agora o centro Recife, frequência 1288, alterna 126.4. 88 ou 264? Boa noite, obrigado. 3655, chame agora o Centro Recife, frequência 1288, alterna 126, decimal 4. Recife 1288, alterna 1264, tá? 3655. Elevador approach, good evening, 3178, passport level 210, receiver 7150, Sky arrival. Good evening, 3178, Skokedent, center level 0501, Cairo arrival. Confirming, flight level, 3178. 050. Objection. 3178, say again, please. Center level 050. 050, 3178. Thank you.